Deixa você chorar. Aproveita a voz do lamento, que já vem a aurora. A pessoa que tanto querias, antes mesmo de raiar o dia, deixou o ensaio por outro. Oh, triste senhora. É, 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Começando mais um programa Samba da Terra, hoje, sexta-feira, 14 de setembro. Estamos quase na primavera, hein, galera? 22 tá chegando, mas isso aí, meio dia 20. Isso aí, Samba da Terra começando hoje. Vou soltar um vinil aqui pra gente ouvir. São, é uma coletânea, os grandes sucessos de Toquinho Vinícius. Vamos de som, na volta, depois que tocar aqui o primeiro lado, a gente volta e conversa um pouco mais. É isso aí, 96,1 Rádio Livre Capivara. Que já vem a aurora, a pessoa que tanto queria, antes mesmo de raiar o dia, deixou a escola por outro, ó triste senhora, disfarce e chora, todo pranto tem hora. Meu pranto rolou mais um dia, água na cachoeira, depois que ela me abandonou. Meu pranto rolou mais do que água na cachoeira, depois que ela me abandonou. Na minha vila tranquila a vida eu levava, e nessa felicidade a verdade eu não via. Ela vivia dizendo não vou te deixar, ela queria fazer o meu pranto rolar, e o meu pranto rolou. Meu pranto rolou mais do que água na cachoeira, depois que ela me abandonou. Meu pranto rolou mais do que água na cachoeira, depois que ela me abandonou. Na minha vila tranquila a vida eu levava, e nessa felicidade a verdade eu não via. Ela vivia dizendo não vou te deixar, ela queria fazer o meu pranto rolar, e o meu pranto rolou. Meu pranto rolou mais do que água na cachoeira, depois que ela me abandonou. A coragem de morrer de amor, se não soubesse que a paixão traz sempre muita dor, se ela me desse toda a devoção da vida num só instante, sem momento de partida, pudesse ela me dizer o que eu preciso ouvir,

volta um triste dia. E não se resiste. Ninguém jamais com a Deus pode viver em paz. Deus, a Deus, a Deus, palavra que faz chorar. Adeus, adeus, não há quem possa suportar. Alfredo, me lembro tão bem dele. Ligou o gás, o coitado. Vizinho do lado, como diz a canção. Omisso, humilde. Parecia não ter passado, nem presente, nem futuro. Uma dessas figuras com as quais a vida não teve nenhuma complacência. Um solitário total. Eu não sabia até que ponto, até o ponto que o levou a se matar. Tem dias que eu fico pensando na vida e sinceramente. Esse foi um samba que Toquinho fizemos na Bahia, uma, por exemplo, que um período lá, e que no princípio eu não dei muita importância a ele. Depois ele foi crescendo consideravelmente na minha opinião e na minha estima. Hoje eu gosto muito dele. Acho que dá um recado muito importante. Sei lá, sei lá, a vida é uma grande ilusão. Sei lá, sei lá, só sei que ela está com a razão. Ninguém nunca sabe que mal se apronta, fazendo de conta, fingindo esquecer, que nada renasce antes que se acabe. O sol que desponta tem que anoitecer. De nada adianta ficar de fora. A hora do sim é um descuido do não. Sei lá, sei lá, só sei que é preciso paixão. Sei lá, sei lá, a vida tem sempre razão. Ele era um menino valente, capricho. Ah, eu conheci esse menino, conheci ele desde pequenininho. Sadio e grimpante. Ele era um menino muito levado, namorador, briguento. Isso na praia de Cocotá, na Ilha do Governador, onde ele morava nessa ocasião e onde passava suas férias. E eu me lembro muito bem dele. Ele era. Agora, era um garoto simpático. Por isso fazia seu grande poesia e achava bonita a palavra escrita. Por isso sofria de melancolia, sonhando poeta que quem sabe um dia poderia ser. tem muita solidão. Nem sequer sabe que existe amigo, mulher e violão. Canta para Chique Chique, Cascavel, Camaleão. Só responde a Siriema que grita de chega a fazer pena na velha catinga do sertão. Não se ouve nenhum pio, cadê Zé, cadê João? Cadê água, cadê rio? É ano de seca no sertão. Lá onde a vida se acaba, vive só quem tem razão. Vive o bode, vive a cabra, e o maracajá, e a cana brava, e o mandacaru e a assombração. Yeah. canção e a poesia. Para viver um grande amor, primeiro é preciso sagrar-se cavalheiro e ser de sua dama por inteiro, seja lá como for. Há que fazer do corpo uma morada onde clausure-se a mulher amada e postar-se de fora como espada para viver um grande amor. Morena, flor, me deu um cheirinho, um cheiro de amor. Depois também me deu todo esse denguinho que só você tem. Sem você ia ser de mim, eu ia ficar tão triste, tudo ia ser tão ruim. Acontece que a Bahia fez você todinha assim. Meu amor, a alegria que me deu. Quando a porta abriu, você me olhou, você sorriu. Ah, você se derreteu e se atirou. Me envolveu, me brincou, conferiu o que era seu. Eu tantas fiz, mas agora tanto faz. O perdão pediu seu preço, meu amor. Eu te amo e Deus é mais. Tantas você fez que ela cansou, porque você, rapaz, abusou da regra 3, onde menos vale mais. Na primeira vez ela chorou, mas resolveu ficar. É que os momentos felizes tinham deixado raízes no seu penar. Depois perdeu a esperança, porque o perdão também cansa de perdoar. Namorada, 96,1, esse aí ouvimos o lado 1, lado A desse vinil, os grandes sucessos de Toquinho Vinícius, com as músicas Meu Pranto Rolou, Se Ela Quisesse, Adeus, Um Homem Chamado Alfredo, Sei Lá, O Poeta Aprendiz, Triste Sertão, Como Dizia o Poeta, Testamento para Viver um Grande Amor, Morena Flor, Samba da Volta, Regra de Três, e algumas delas, sendo que algumas delas estavam em putipurri, assim, uma junção de várias músicas numa só, assim, numa mesma faixa. Mas isso aí, massa, né? Puta vinilzeira levada. Isso aí, dando alguns informes aqui do final de semana. Lembrando que amanhã, sábado, vai rolar ali no Coperi, o segundo encontro das artes do Coperi, onde vão ter exposições, né, de artesanato, de troca de artigos como livro, roupa, e assim vai, né, comes, bebes, vai ser bem massa ali. O Coperi fica do lado ali do Cogeb, que fica ali na 15, né, pra quem tá subindo na 15, sentido Vila Nery, vira ali à direita, logo que passar o Cogeb, assim, dando a volta no Cogeb, já chega ali na frente, Coperi, isso aí, vamos colar lá, vai ser massa. E também lembrando que semana que vem começa o Sexto FULEC, que é o Festival Universitário Livre de Educação e Cultura. É isso aí, vários grupos aí aqui da região, aqui de São Carlos, da universidade e tudo mais, com uma programação bem massa, assim, quem tiver a fim de dar uma olhada, procura aí no Facebook VIFOLEC, VI romano, né, 6 FULEC, que a programação tá bem massa, assim, ela já começa segunda-feira mesmo, às 2 horas, vai ter aula pública, vão ter sarau e pizzada segunda, na terça vão ter oficinas, depois vai ter um cine, palquinho, na quarta vai ter... Ah, tem muita coisa, galera, dá uma olhada, tá bem massa a programação aí do FULEC 2012, Sexto FULEC, procura lá no Facebook, VIFOLEC. É isso aí, vamos ouvir então o lado 2 desse vinil? Vamos lá, Toquinho Vinícius, tocando os grandes sucessos. É isso aí, você está ouvindo o programa Samba da Terra, que vai ao ar toda sexta-feira, meio de pouquinho, meio de 20, meio de alguma coisa. É isso aí, ouvindo também 96,1, Rádio Livre Capivara, vamos lá. A morada, lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há... E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite dos bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão? Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você? Vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você? Achei a terra, vi a casa, só faltava capinar. Mas sem o colo da morena, quem sou eu pra me abusar? E lá vou eu, paro aqui, paro acolá. E lá vou eu, como é duro trabalhar. E lá vou eu, paro aqui, paro acolá. E lá vou eu, como é duro trabalhar. Cantando, tiro moda, faço roda no arraial. Busco a morena, dolho em cauda, cheiro de canavial. E bico essa, bico aquela, vou bicando sem parar. Mas não tem mais moça donzela que mereceu me abusar. E lá vou eu, paro aqui, paro acolá. E lá vou eu, como é duro trabalhar. E lá vou eu, paro aqui, paro acolá. E lá vou eu, como é duro trabalhar. Eu acho que Toquinho conseguiu nessa música essa canção uma coisa extraordinária, porque não deve ser fácil você transportar para a música as palavras, o sentido de um soneto, que é o meu soneto do Corifeu, que abre a minha peça, o Orfeu da Conceição. Eu acho que em nossa parceria é uma das consecuções, uma das realizações corajosas e felizes de Toquinho. É preciso ter cuidado, porque deve andar perto uma mulher ainda. É preciso ter cuidado, porque deve andar perto uma mulher. As cores de abril. As cores de abril. Eu confesso que sou gamado dessa música. Modéstia à parte, naturalmente. Mas eu acho que a letra que eu consegui para essa marcha de Toquinho, uma marcha que dá a impressão daquelas velhas marchas de rancho, foi muito feliz. Eu sinto muito o que a música quer dizer, o que ela tem de pureza para exprimir, de alegria desses céus de abril maravilhosos que a gente tem aqui do Rio, aquele ar tão puro e fino, enfim, muito lindo, eu acho. Quando a vida enfim, essa canção tem uma história, não digo engraçada, até patética, até linda, pois que nós estávamos na Praia de Boa Viagem, toquei eu numa temporada, e uma noite lá ele me falou que queria muito ter um filho. Eu achei ótimo, eu disse, e por que não? E ao sentir. E eu sei lá, eu ligo ela também muito aos meus próprios filhos. Aqueles que eu fiz, que eu botei do mundo, e que apesar de terem me dado algum trabalho, me deram também grandes alegrias. Dorme, meu pai, sem cuidado. Dorme, que ao entardecer teu filho sonha acordado. De sempre, na mesma hora marcada, do mesmo lado da rua, o cheiro da madrugada, eu vi a lua vazia, numa vitrina apagada, do outro lado da rua, sentado sobre a calçada. Os bares quietos da vida, essa cidade cansada, e esse encontro perdido, essa tristeza danada. Retomo o rumo de casa, com a alma reconfortada. Você não sabe de tudo, você não sabe de nada.

beber uma água de coco é bom. Passar uma tarde em Itapuã, ao sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor Itapuã. Passar uma tarde em Itapuã, ao sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor Itapuã. Apanha folha por folha, Tatamiro, apanha Maracanã, Tatamiro. Eu sou filho de Oxalá, Tatamiro. Menininha me apanhou, Tatamiro. Apanha folha por folha, Tatamiro. Apanha Maracanã, Tatamiro. Eu sou filho de Ossânia, Tatamiro. Abençoou, Tatamiro. Parecia o dia ao romper da escuridão, linda no seu manto todo branco em meio à procissão. E eu que ela nem via, ao Deus pedia amor e proteção. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. E o velho Omolua, Totó Baluaiê. E o velho Omolua, Totó Baluaiê. Outras, Maria de cozer, Maria de casar, porém o que ninguém sabia é que tinha um particular. Além de cozer, além de rezar, também era Maria de pecar. Tumba e gabu, tumba e guerreiro. Tumba e meu pai, não me deixe só. Tumba e cabô, tumba laica, tumba e guerreiro. Tumba laica, tumba e meu pai, tumba laica, não me deixe só. Olorô, Bahia, nós viemos pedir sua bênção, saravá. Reparei, meu guia, nós viemos do meu colinho de Emanjá. Olorô, Bahia, nós viemos pedir sua bênção, saravá. colinho de manjá. Nós viemos dormir no colinho de manjá. Nós viemos dormir no colinho de manjá. Nós viemos dormir no colinho de manjá. Nós viemos dormir no colinho de manjá. Nós viemos dormir no colinho de manjá. Nós viemos dormir no colinho de manjá. Nós viemos dormir no colinho de manjá. É, 96,1 Rádio Livre Capivara. Vocês estão no programa Samba da Terra. Isso mesmo, que vai ao ar toda sexta-feira, ao vivo, aqui pela 96,1 a Rádio Livre Capivara. Isso aí, ouvimos o lado 2 do vinil do Vinícius e Toquinho, os grandes sucessos de Toquinho e Vinícius. E nesse lado 2 ouvimos Onde Anda Você, Como É Duro Trabalhar, São Demais os Perigos Dessa Vida, As Cores de Abril, O Filho Que Eu Quero Ter, Choro de Nada, Tudo na Mais Santa Paz, A Bênção Bahia, Ted Itapuã, Tata Miró, Meu Pai Oxalá, Canto de Oxum, Maria, Vai Com As Outras e A Bênção Bahia. É isso aí, várias delas também putipurri, ou seja, várias músicas condensadas numa mesma faixa. Mas isso aí, massa, né? Muito boa aí o vinilzera que a gente tocou aqui pra vocês. E só relembrando então que segunda-feira começa o Festival Universitário Livre de Educação e Cultura, o sexto festival, o FULEC, sexto FULEC, é isso aí, que é... Está disponível aqui pelo Facebook a programação do festival, que começa já segunda-feira à tarde. Tem coisa, muita coisa massa aí, desde oficinas, discussões, chá com prosa, fins de tarde, baladinhas, tem de tudo para todos os gostos. Vai ser muito massa mesmo esse festival, organizado por vários coletivos. E fique de olho, procure aí na programação, procure no Facebook o VIFULEC, V-I em romano, sexto, né? E só relembrando também que amanhã, sábado, das 10 às 6 da tarde, vai ter o segundo encontro das artes do Coperi, que é um ponto de cultura, uma cooperativa aqui de São Carlos, que fica ali do lado do supermercado Cogeb. Você subir ali pela 15 de novembro, você vira à direita no estacionamento do Cogeb e já tá na frente, praticamente. É bem ali mesmo, Coperi, bem fácil de achar. E nesse encontro das artes vão ter expositores, tanto de artesanato, como também feira de trocas, de livro, roupa, bijuteria. O que você tiver para trocar, leva lá. Mas é isso aí, Samba da Terra ficando por aqui. Eu sou o Massa Kratia. E é isso aí, até sexta-feira que vem com o Samba da Terra. É isso aí, e nosso BG, só relembrando. BG, esse somzinho de fundo. É o nosso querido e glorioso e saudoso Cartola, isso mesmo. PG Cartola e hoje Vinícius e Toquinho. É isso aí, mando um abraço aí pra todo mundo que nos acompanhou. E também escute nossa programação semanal, 24 horas por dia, 7 dias na semana de som aqui em 96,1 FM. E logo logo também pela web. É isso aí, fui! Minha flor, teu olhar reluz, inspira amor, seduz. Quando te vejo, sinto em mim um calor. Oh, oh, só por ti sofrerei, até condenado à morte serei. Os olhos tão lindos da cor do luar, os teus olhos que fazem meus olhos chorar. Escravizado, para sempre serei, estarei a teu lado, o que precisares, ordenes, farei. Música.